Delta Papamaica, Eco Delta, autorizado voo por Salvador a 1000 pés, pista 17, curva direita pela Reaché, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponde 0126. Ok, Papá, Mike, Eco Delta, transponder 0125 para posicionamento, chame torre 118, decimal 6. Buenos días. Minha solicitação. Controle Salvador, 153 no meia, bom dia, passando Cogno, cruza 210 para 110. 153 no meia, Salvador. Ajuste agora, 1015, desça para 5000, direto NDB Salvador, pista 17. Descendo para 5000, direto para o NDB da 1753 no meia. Romeu Alfa, chame Recife, 12685. Recife 12685, Alfa Romeu Alfa. Obrigado, até a Oscar, chame lá para decolagem. Controle Salvador, bom dia, o azul 4208, transfere no tempo. Controle Salvador, azul 4208. Salvador, azul 4208, carregado. Aeronave chamando Salvador, a frequência operacional é 1935 a primária, viu? Grato, azul 4208, azul 4208, Salvador, NDB Salvador, descer para 6000, ajuste no 015, velocidade 250 nós. 6000 no 015, 259, azul 4208. E 5316, desça para 3000. 3000 pés, 5316. Mandei escuta, 755. Oceano 225, Salvador, desça para 6000, ajustado 1095, direto NDB Salvador, câmbio. 6000, direto NDB Salvador, gire 5000. Mike Eco Delta, linha decola cabeceira 17, vento 060 graus, 49. Gostaria, capitão, mas é o número 3. Tem alguma solicitação para esse controle? Para a minha intenção, para a executar essa ponte e cruzar o serviço, prestar até uma pequena, mas não vai ser possível, né? Não, mas o senhor tem um tratamento, ou melhor, um procedimento a ser feito, ou seja, tem que ser esse procedimento. Eu tenho uma sugestão a ser feita em breve. Eu vou fazer essa sugestão ao 35316 e o azul 4208, Salvador Vera Visual. Esse controle deseja que as aeronaves, quanto mais próximas em condições visuais, aproxime visual. A primeira aeronave a efetuar esse procedimento, muito provavelmente vai ser o 5316 que está na Baía de Todos os Santos. A sudoeste eu tenho o azul 4208, voa sobre a água, o número 2. Caso negativo, vai dar todos para a vertical. O primeiro a 2000 para executar o procedimento de instrumentos. Feita, está descendo então para 3.000, cruzará quando visual para a intercepção final da 17. Você está passando agora 4.300, vamos prosseguir para 2.000 pés. Eu já chequei com a torre, a operação é visual e tem boa visibilidade no setor norte. 5.306. O azul 4208 está descendo agora para 3.000 sobre a água, quando mais próximo se visual, o senhor vai girar para a final com curva pela direita, não vai cruzar sobre o campo. Caso negativo, instrumento vertical, espera, ou melhor, órbita para o procedimento. Gente, 4208. O oceano 6225 está passando 6.000, aproxima-se de Alagoinhas direto para o NDB, e autorizado para altitude de 4.000, como ingressa pelo setor norte. Quando próximo de Camaçari, se tiver condições visuais, se aproxima direto e pousa na pista 17. Caso negativo, é o que eu disse para o azul 4208. Órbita sobre o NDB para o procedimento de instrumentos. Ok, ciente, então, em condições visuais, quando mais próximo, prossegue na final direto para o motor de coordenação com o motor, descendo a 4.000 com 1.500, para 2.500. Positivo. Controle, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. Decolou de Salvador para Manati. Está acendendo para abrir o pé, está autorizado o código Manati. Está autorizado. Informe livrão na zona de controle. Pode analisar, não é pegar. O Sérgio aceitou Fênix 55 para a cópia. Fênix 55, conforme plano autorizado, nível de voo 050, pista 17, após direto destino. Transponder 2661, controle 119.35, torre 118.6. Autorizado 17, conforme plano Delta, 17, direto, 2661, é o IFF 11935. É, TP 118.32. 1186, a torre, Fênix 55. 1186, a torre. Sempre pronto para o táxi, Fênix 55. O 55 está pronto. Já ótica do palco. Azul 4208 está a 12 milhas a sudoeste. Tem boa visibilidade à frente, em condições de completar? Afirma. Positivo. Número 2 para pouso, esquerda, vai na proa 030, ainda a 3.000, pois existe um tráfego subindo para 2 e vai seguir a aeronave da Trip, que está a 7 milhas da cabeceira. Paciente, esquerda 030, segue como número 2, para descendo para 3.000, azul 4208. Positivo, ainda 3.000, a velocidade 210. Paciente, 210, azul 4208. Trip 5316, a meia dúzia de milhas para a cabeceira 197, em contato visual com a mesma, confere. Positivo. Ok, cheque o trem torre 1186. 186, gente. Azul 4208 está passando 4.900 e autorizado para 2.000. Sente, desce para 2.000, ajuste mix, azul 4208. Positivo. Localidade cabeceira 17, 0 graus 39. Está livre o pouso 530 no meio. Prossiga, guardião. Sim, chame Pituaçu. Azul 4208 está agora 5 milhas a oeste de Salvador, passa 3.700 em descida para 2.000 pés. Ou seja, está sobre o radiofalo Simbra. Tem contato visual com a aeronave da Trip a 2 milhas para pouso na pista 17. Negativo. Ciente, mas tem boa visibilidade à frente, confere. Afirmativo. Vou descer até 1.500. Ciente, desce 1.500, o azul 4208. Oceano 225, vamos descer para 3.000. 3.000, 6285. Azul 4208, reduza para aproximação e efetue cheque pré-pouso. Paciente, reduz o azul 4208. A gente vai manter proa 335 para ajustar melhor no final. Ah, positivo. Está autorizado curvar até a proa 320, 320 a passar a altitude de 1.800 pés. Iniciar a curva pela direita para interceptar a final. Paciente, 1.800, curva direita para a final, restrito 320, azul 4208. Positivo, o senhor está agora afastado 7 milhas, passa 2.000 pés e 1.900 pés. Pode girar à direita agora para interceptar a final. Eu acredito que o senhor tenha uma situação favorável agora de velocidade e altitude para pouso. Paciente, curvando a direita para a final da 17, azul 4208. Positivo, à esquerda o senhor tem Paripe e à frente a Baía de Aratu. Alô, 53, eu não tenho ele, Bruno. Ainda está na minha escuta, falo no 219. Fico 3 no meio, autorizado táxi, via Taxi Lima, fica atento viatura, fala me da Infraero na interseção da Lima, o senhor vai para o parte 1 no portão 08. Portão 1 dúzia que foi dado para o plantão. Portão 08, 353 no meio. Portão 08, gente. Prossiga, guardião 07. A vertical de Fiatã intenciona pouso no Graé já visual com o campo. Condições de prosseguir para pouso no Graé direto sem interferir com a final da 17? Tem direto Graé sem interferir com a 17, o Guardião 07. Afirmativo, forme solo controlado. Câmara controlado, 7. Dezoito mega. CF5, mantenha posição, a viatura da Infraero está chegando para fazer o follow me para o senhor. Afirmativo, mantendo posição no hotel, guardando a viatura da Infraero. Direto no pátio do Gré, não vai interferir com o seu pouso, ok? Liga o pouso. Paciente. Mantém 2.000 pés, 6225, chama. Positivo, já em condições de prosseguir, visual, para pouso, pistão 7. Ainda negativo, mantendo a proa do Sierra Victor Delta, reportarei quando visual quando 7. Vou fazer o seguinte, você está sobre a área de Camaçari, direita até a proa 220, 220, mantendo 2.000. 220, um através de Camaçari, mantendo 2000, né? 225, eu portaria visual com 7. Você vai voar mais ou menos umas 9 milhas para girar à esquerda, mais precisamente no través da Baía de Aratu. Acredito que naquele setor a visibilidade esteja bem melhor. Pelo menos essa é a nossa impressão, pois aproximamos a aeronave da Azul por esse setor. Ok, graças a Deus, 62245. Variável com 3-9. Paciente. É o NDB. O senhor vai manter-se na Bonf, na chegada Bonf, com 1015, descendo para 5000 pés. A intenção do controle é que quando o próximo Bonf gira à esquerda para final e aproxima visual, pousa a pista 1-7. Caso negativo, o senhor vai ser orientado para a vertical, para a órbita e posteriormente o procedimento de instrumentos. Sim, de frequência livre, Mike Agudelo. Consegue viatura. Juliette, pátio 1, na interseção da Lima, Sammy Torre, 118, decimal 6. Afirmativo. Alfa, pátio 1 e Lima, chamará. Alfa, Juliette, pátio 1, na interseção da Lima, Sammy Torre. Copiado, Alfa, Juliette, pátio 1, na interseção da Lima, Sammy Torre. Papá para ingresso. O equipamento é um Fokker 100, confere. Afirmo, senhor. Ciente, esquerda para 200. Esquerda, 200. 2199, graças. Ciente, guardião 07. Luciano 225, a Baía de Aratu, à direita. Boa visibilidade à frente. Afirmo, senhor, já visual com o 7. Muito bom, está autorizado para prosseguir em condições visuais e aguarde transferência de comunicações. Guardando transferência para segue visual, através de mantis. Conhece a área. 4208, autorizado o teste via Lima, fique atento à viatura Follow-me da Infraero na interseção da Lima. Pátio 1, portão 03. Pátio 1, portão 03, vai ficar atento. Visual, chame a torre 118, meia dúzia, cheque o trem. 18-6, parabéns pelo bom trabalho, 6285, até breve. Até. 6285, Xané, final da 1-7, visual. 225, mantenha a aproximação, só o barete está livre. Ok, na sua escuta. É o 3539, estamos aqui no gate 8 e o King ainda não foi acionado. Decepção, 0070 grau, 59. Ainda não vai pro. Sierra, sendo descida que está empregado. 2522, excelente. Está passando agora 10.400, autorizado para 2.500. Gente, descendo 2.500, 2.2, torre 118, decimal 6. Pois, na aeronave da Azul, autorizado ingresso Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Defensão Quebec, chamaremos a torre na 118 desse momento. 35, Malouf. Parado. A gente vai cruzar a linha do litoral, iniciar o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Controle vai girar à esquerda para interceptar a final visual e passar sobre a Baía de Arapu. Objetivo, controle 2223, ciente das intenções na sua escuta. É o helicóptero Papá Romeu, Oscar Papá Alfa. Oscar Papá Alfa, esse é o controle. Salvador, com toque arremetido em Serra Delta Juliette Hotel, ingressando um axé a 500 pés. Ciente, prossiga visual na escuta. Fênix 55 reiniciando o táxi para ingresso na Juliette. Ciente, Fênix 3, esquerda pro 130. Esquerda 130, 2223. 6225, vai manter a posição antes da Mike, tá ok? Mantenha a posição antes da Mike. Mantenha antes da Chané 6225, após a passagem do P95, autorizado táxi via taxiway Lima, pátio 1. Fique atento à viatura do Follow Me da Infraero na interseção da Lima. Ok, visual com o tráfego militar, após a passagem do mesmo, Lima, pátio 1, para o gate 01, visual aí com o balizador. Do 2223, direita 160. Direita 160, 2223. Positivo, está sobre a Baía de Arapu. Gente, está completamente visual no setor aqui, o 2223. Positivo, vou dar proa 170 para alinhar. 170 para alinhar, vai informar quando o visual com a pista, o 2223. Sem restrições, até 1500 pés. 1500 descendo, 2223. E avistando a pista, 2223. Muito bom, 8 milhas e meia.